back for the men. That. Ground American 238, let's put clearance on request to Miami. America 238, stand by to copy, expect Momo departure. Stand by, we'll expect Momo departure, American 238. Controle Salvador de 35220, informação ao Romeu. 35220, aciona identificação autorizada a chegada à Mare, reporte no ideal de destino. Ok, boa noite já na Pro de Mare, reportará no ideal, 5220. Salvador, muito bom dia, 3895, com informação Romeu no ponto 3, autorização Guarulhos, nível 3, 4, 0. O TAM 3191, após a passagem da aeronave da Azul agora na Juliette, prossegue parte principal Índia. Ponto espera torre em 118.95, ajuste no 0 no 4, um bom voo. O Azul 4082 confirmando, pode prosseguir. Juliette, portão 08. Pode prosseguir então, Juliette 08, 4082. Juliette Bravo Delta, segue a aeronave da TAM até o ponto de espera da 10 em Índia, no ponto de espera torre 118.95, ajuste 1014, bom voo. .895 é o número 2 para a cópia, prepara a saída da Hélio da Bridge aguardando. Para a base estabilizada. Unifinema 255, uniforme visual com campo, vento variável com 3 nós, pista molhada. 7, reporte da atual, Unifinema 255. Teto estimado em 600 pés. Obrigado, Unifinema 255. Set 238, are you ready to copy? Mercy 238, ready to copy. Cleared to Miami, Kilo, Mike, India, Alpha, flight level 360. Runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff. Momo, departure, and Flock transition. Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo transition. To intercept via upper Zulu 20, after following your flight plan route. Salvador, departing 120.8, and Skulk 5570. Ativo, informe que no momento Salvador ampera instrumento, teto de 1.000 pés, visibilidade de 4.000 metros. Então informa que a visibilidade para a cabeceira 197 chega a 800 pés. 185570. America 238, readback correct, gate 11, report ready for startup and push. We'll call for startup and push, American 238. Chanel 6200, táxi via Alfa, reporta antes, táxi 3 Juliette para ingresso. Alfa, esperando para Juliette, táxi 3 Juliette. Pronto, copy. Pronto, copy, tudo siga. Autorizado para Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL. Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu no meio e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5467 no transponto. Autorizado para Guarulhos, nível 340, via rota do plano, decola cabeceira 10, primeiro curva à direita, Daniel Leda Bridge, intercepta aeroia a Pesulu 16. Decolagem na frequência 120.8 e transponder 5467-3295. Então 3895 correto, portão 3, chama pronto para o estacionamento. Entra para a puxa de estacionamento, 3895. Chanel 6200, Juliette, portão 07. E aí, Juliette 07, 6200. Para ingressar na longa final da DS. Para a descida, o trip 5220. 5220 da trip, desça para o 050. 50, 5220. Exo November, reautorizado descida para 3.500 pés, reporte visual, correção, reporte instrumento, Correção, reporte para modificação de regras de voo para plano instrumento. Gente, plano modificado instrumento aos 1344 Zulu, desça para 3 mil pés ajustado 1014. Juliette, portão 02, agilizando na medida do possível. Ok, agilizando, Alfa Juliette 02, acionamento 200. Após o TAM, a linha e mantém após o TAM, está no ar. Pastor 32, desça para o 060. Para o 060, pastor. O Romano sendo presente 360 pela esquerda. Vai um instante, brother. Na 31, na Avenida Decolou 47, chame o controle, bom voo. 208, obrigado, 319. Controle Salvador, bom dia, 319, Decolou 1500. 091, contato Subal 340, após 2000, direto Leda, após Leda Bridge. 2000, Leda, 319, subindo 340. Gente, aqui o novembro aguarde para a descida, mantém ainda 3 mil pés. Delta autorizado a decolar, vento 170 graus, 5 nós. Tem via corredores no meio 500 pés do quilômetro da Alaska. Tipo 5220, vetor radar para o sequenciamento, curve agora à esquerda para o 360, limite será o QD Mike 120 de Simbra. Ok, esquerda 360, limitado pela 120 de Simbra, trip 5220. 5220 vai seguir dois tráfegos de pequeno porte, desça para 4 mil pés ajustado 1014. 4 mil, 1014, 5220. Eco Zulu November, desça para 2 mil pés 1014, aguardando o vetor final para o localizador. 2 mil pés, descendo Eco Zulu November. Tá, que via parte principal, Índia, ponto de espera, torre em 118, decimal 95, ajuste no 094, em bom voo. Pátio Índia, 895, torre. Idêntico, 1014, Vanuatu 777, bom dia. Movendo para o localizador direita 045. Direita 045, é tudo no lugar. Bravo Delta, decolou 50, chame 120, decimal de controle no voo. 208, direto Bravo Delta. 1014, 35220. Patango Juliette, Bravo Delta, controle. Juliette, Bravo Delta. Contato radar na decolagem, Cibol 090, do presente direto com onde? Direto contra presente, Juliette, Bravo Delta. Romeu Oscar, suba para 2.000 pés, aguarde modificação para o plano instrumento. Mantenha essa pro Kilo Romeu Oscar, nessa pro você vai interceptar o localizador e seguir o tráfego da Kilo 90 que está agora à sua frente. Triplo 7. Prezado alinhar e decolar, pista no 0, vento 170, Bravo 49. Livre, alinhar e colar, pista no 0, gol no 777. 5220, desça para 2014, redução 1709. Eles seguiram a Slander Nacional. 2000, redução 1709. 5220, qual é o modelo da aeronave? É um Bravo November 2 Tatá. Vai ultrapassar o localizador, aguarde para reassumir posição. Ok, não precisa. Dando localizador Kilo Romeu Oscar. Tenha 2.000 pés, aguarde para transferência de comunicações. Coordenação com Santa Recife, Santa 3191. Guardando. Kilo Romeu Oscar, plano modificado, instrumento Zona 352, aguarde para transferência de comunicações. Trip 5220, reassuma navegação para o Adiduna. Para o Adiduna, 5220. November estabilizado. Afirmativo, senhor. Recusa no November. Coleta final, Torre Salvador 118.95, bom pouso. 118.95, November. Torre, recusa no November estabilizado, localizado. Recusa November, sim, chuva na vertical, pista, pistas molhadas, vento 1970 graus, 59, reporte visual. Gente autorizado, direto bridge. Bridge, 3 bridge, da 3191. Ó, 5220 agora é número 1? 5220, temos uma aeronave pequeno porte marcador externo. O Bravo November 2 Papá agora a 1 milha de duna, o senhor segue como número 3, a 10. Controle, boa tarde, voo 1777, passa 1500. Um visual na 17, estão seguindo o instrumento para Salvador. Bloqueado. 1777? Prossiga. Com contato suba ao 340, após 2000, direto Leda, após Leda, Porto Seguro. 2000, Leda, Porto Seguro, vão 77. Afirmativo, senhor. Refusando 9, né? Desaposo, não, no set, senhor? Afirma, pode ser estabilizado na final, recusando 9. Repostar estabilizado na final, no set, recusando 9. Bravo Delta. Bravo Delta, prossiga. Solicita como nível final 070. Abre e mantém 070, Juliette Bravo Delta, na saída Conde. Juliette Bravo Delta. Autorizado no 7, Recurso do Novembro. Livre pouso 97, Recurso do Novembro. Uno 91, chame Recife, 13325, alterna 13395. 3325, 3395, 3191, obrigado. Por nada, bom voo. Obrigado. Via Índia, 1295, ponte pera, obrigado, bom voo, 103. Boa tarde, 103295. Espera pronto, tenha 3895. Gente, mantenha 3895. Mantenha 3895. Marco visual com o campo? Agora sim, afirmativo, Filho Romeu. Livre pouso, pista 10, movimento com 5 nós. Romeu. Interceptou localizador, trip 5220. 5220 da trip, complete final, chame torre 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador, trip 5220. 5 220, reporte quando visual com campo, pista molhada sem chuva, vento variável com 4 nós. Ciente a 10.5 milhas, o 5220, reportará a distância. Então 3895, pronto? Pronto, 3895. Ali mantém, pista 10, 3805. Ali mantém, 3805. Doutor, tem uma aeronave de pequeno porte na final, entre nós e a cabeceira, o 5220? Negativo, acabou de pousar um Highlander. Ok, consta como estando ainda voando. Bom, acabou de desaparecer, obrigado. Kilo Romeo Oscar Solo as 14 Zulu, libera direita e solo 121, décima nova. Pô, Kilo Romeo Oscar é Islander, não é isso? Oscar, bom dia, táxi via Alfa, reportando seu táxi Juliet para ingresso na parte principal. 95 autorizado a decolar, pista 10, vento 150 graus, 4 nós. Centro de decolagem, capoeira 10331, 3895. Muito bom dia, sem identificação, voo ITAP, desça para os 50. Manati 1006, 17, direita, no axé, controle 20, decimal 8, e o seu transponder 0125. 777, confere, o senhor vai chamar agora Recife, 13325, alternando 13395. 3325, 3395, 77, boa. Confirmando. Circuito no 7 então. Pela esquerda, o padrão, mil pés, sujeito ao tráfego, 0125. Obrigado, boa. Avistou com 800 pés, o trip 5220. Grande trip, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, pista 10520. Zero, após 2 mil pés, voe direto Leda, após Leda Bridge. 2 mil pés, Leda Bridge, 3895, obrigado, boa tarde, só para 340. Onde chame para Altax. Para informação, Maikeco Delta, a visibilidade na final do 17 está estimando em 610, então estará sujeito às condições aqui. Nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decima 8 e aciona 5507 no transponto. Afirmativo, conforme 360, o Galeão, curva direita após a plaza, pista 10, sai ao Leda Bridge e o Pesilu 10, conforme o plano de voo. 208, controle, 507, transponder, o Xaner 6213. Xaner 6207, correto, 6213, confirmando correto, portão 4, chama pronto, pushback, acionamento. Tá tudo, né? O Kilo Romeo Oscar prossegue o táxi via Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame a torre em 118, decimal 95 para o cruzamento. Salvador Azul 4463, informação Romeo 160, ideais para 4. E 4463, Ilhéus, autorizado nível 180. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5513 no transponto. Ricardo, 180 para Ilhéus, decolada 10, curva direita, chegada da Olheda, pode direto Ilhéus, controle de saída 1208, transporte 5513, azul 4463. Azul 4463, correto, portão 8, chama pronto, pushback, cruzamento. No 8, chamará pronto, 4463. Zero, seu solo foi 05, chame no 2119. Uca transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5510 no transponder, só um instante de cotejamento. O trip 5220, táxi de Alfa, Juliette, Pátio 3, atentou ao sinalizador. Alfa, Juliette, Pátio 3, atento, 5520. Gono 044, coteja. 044, autorizado, Recife 390, fica na esquerda, Fuca, Caju. Já pelo ISC 58, controle 208, acena 5510, Gono 044, portão 10. Gono 044, correto, portão 10, chama pronto para o pushback, acionamento. Está pronto, do. Quando vai chamar pronto ou já está pronto? Gono 044. Pronto agora. Seguindo instruções da equipe de solo, reporta pronto para o táxi, Gono 044. Para táxi. Estamos localizador Passador 32. Completa final, chama a torre 18895. 18895, grato, Passador. Oi, Salvador, bom dia, o Passador 32 está estabilizado no lock. Passador 3-2, é parte visual com campo, pista malhada, sem chuva na vertical. 0 graus, 0,4 horas. Passador 3-2, copiou, quer para reportar visual? Ei, respondi, pastor. Para reportar quando visual, Passador 3-2. Eu nomeei a dessa para 2014, livre final LSXT, reporta estabilizada. 2014, reporta linha LS. 32, eu nomeei. TAN 3804, já autorizado, descida para 3.000 pés, ajuste 2014. Autorizado, descida para 3.000 pés, estado 014, transferência 3804. TAN 3895, chame em Recife, ou no 3325, alterna no 3395. Chamar Recife, 3325, alternada 1-3395, TAN 3895, obrigado, boa tarde. Mantenha Pastor 32 com 650 pés. 600, Pastor 32, pouso autorizado, pista 10. Pouso, pista 10, grato, Pastor. Salvador, boa noite, 74, informação Romeu, passando do gato para 150. Golo 754, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível 050. Descendo para o nível 050, na chegada a Mari, Golo 754. Pariframe Matel, Pastor 32. Gente, Pastor, seu solo foi aos 1-1, ao estacionar a frequência livre, Pastor, bom dia. Descendo a frequência livre, boa tarde, Pastor. American 238, show your push off gate 11. America 238, follow the instructions if you are ground staff and report ready for taxi. Alright, clear to push and start, we'll call for taxi, American 238. Pardon, taxi. Para o tanque, 044, 39 bordo, 3 horas e 35 Natal. Comando sobre 139? 039. Gente, copiado, táxi via parte principal, Índia. Ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste no 04, bom voo, gol no 044. Via parte, 195, comer 15, no 04. 14 agora, hoje. Salvador, boa tarde, né? Meia noite, desculpa, a atualização da informação de guerra. Chanel 6254, foi quem chamou o sol? Temos. Qual o estante de copa do para a saída da Eulia da Brisa guardando? Eulia da Brisa guardando. Nomeia completa final, torre 118.95. Torre 2895, tá 32 no meio. Tá 3804, desça para 2014. Livre final e LSC reporta estabilizado. descendo para 2000, 0014, reportar estabilizado em LS 5310, rota 3804. Bona 754, desça para 3000, pés ajuste 1014, livre da restrição de altitude em Itape. O senhor, desce direto 3000, pés, ou Bona 754, 1014. Bom dia, tá 3206 passando Simbra, estabilizado em LR. Bom dia, 3206, reporte visual com campo, vento 140 graus, 5 nós, pista molhada. Resta 3206. 5367, número 2 para a cópia, prepara a saída da PUCA, transição Caju aguardando. Caju, não se escuta, 5367 da tripulação. Tá, visual com 0, tá 3206. 3206, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso 0, tá 3206. Abatamos direto, Bravo Delta, controle. Está agora a 63 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Câmera 254, autorizado para Rio de Janeiro, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição bridge, onde intercepta peso 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 120.8 e aciona 5531 no transponder. Rio de Janeiro, Santos Dumont 360, ápice 1-0 aerovia. Estou falando da 1-0, curva direita, da El Leda Bridge. Chamo 1208 e aciono 5535. 6254. Chamei 6254, correto. Portão 2, chama pronto, inspecionamento. Camarão. 9, aqui, obrigado. Alô, Salvador. Boa tarde, tá 3206, livrando na pescoça. Então, 3206, boa tarde. Táxi via Alfa Juliette, portão 01, agilizando na medida do possível. Alfa Juliette para o 01, agilizando, medida do possível, tá 3206. Trip 5367, pronto, copy. Prossiga. Autorizado para João Pessoa, nível 190, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju. E após prossegue conforme rota do plano de voo. Controle 120.8 e aciona 5514 no transponder. Gente, autorizado 90 para João Pessoa, decola da 90, curva esquerda, PUCA, transição Caju. 1208, controle 5514, transponder. 5367 da tripla. Trip 5367, correto, parte 3, chama pronto para o inspeccionamento. Olá, para o inspeccionamento, 5367 da tripla. está molhada irá reportar quando visual, TAN 3204. Salvador, com 1104, não tem informação, Sierra, passo 200 para 150, não tem favor. 1041 da Boa, sem identificação, voo direto ITAP de Azul 50. ITAP do presente para o 050. Chama controle, bom voo. Chama controle, Gono, 044. Controle Salvador, Gono, 044. Controle, Gono, 044. Gono, 044, contato radar no decolagem Tubal 390, após 2000 pés, foi direto Jamo, após Jamo Aracaju. Já está passando 3000, quando Jamo, Aracaju. Foi direto Aracaju pro 044 ou Jamo Aracaju? Jamo e após Jamo Aracaju. Ok, Jamo após Aracaju. TAN 3804, visual com a pista. Pouso autorizado para o TAN 3804. Autorizado, pouso na 1-0 para o TAN 3804. Completa a torre 118.95. 18.95, obrigado. Down America 238, ready to taxi. America 238, stand by to taxi, please. Stand by to taxi. Torre Salvador, muito bom dia, voo 954, vai passar o externo da formação e ele é sempre proibido no lugar. Bom dia, táxi via Alfa, reporta seu táxi da Juliette para ingresso. Via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso, 3204. 041. 041, número 1, nosso pouso. Autoriza Simbra do presente. Positivo, Duna do presente 2014, livre final de SQC, reporte estabilizado. Duna então para 2014. Pouso Gol 974. A 238 taxi via Manapron, after taxi India to route point runway 10, route point tower 118.95, QNH 1014. Alright, taxi runway 10, American 238. Michael 238, change your escort code to 5544. 5544, American 238. 3804, após a passagem da aeronave da América, ingressa Juliette, portão 03. 3804, sente após a América, prossegue pro 03, 3804. Quatro salas 2000, chama no 21 décima nave. 219, agora 754. Obrigado. Salvador, agora 754, bom dia. Bono 754, bom dia. Táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes da Taxi Juliette, aguardando a liberação do gate. Tem táxi lento que é Alfa, vamos manter antes da Juliette, o Bono 754, prossegue o táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, agora 754, obrigado. American 238 ready, hold short of runway 10. American 238, clear line up and take off runway 10, wind 130 degrees, 04 knots. Alright, clear to line up and take off runway 10, American 238. American 238, airborne at 31. Departure 120, decimal 8, good day. 120, decimal 8, American 238. American 238. This is American 238, just checking in with you out of 2400 for flight level 340. American 238, rated contact on departure, climb flight level 360, Momo departure, flock transition. Momo departure, flock transition up to 360, requesting 340 as the final, American 238. Okay, stand by for coordination, American 238. 238, meantime we'll climb to 360. 04 ano estabilizado. Afirmativo. Canal 104 ano, chama a torre 182. Confirmo, chama a torre 183. 1895. 1895, obrigado. Nada. Visando 44, sem identificação, desceu 050 para o editado. Estado na prova, 050, 1 041, teto estimado no mil pés, mantém aproximação, reparte visual full campo, sobre o campo não chove, pista levemente úmida, quase seca. 7, 1041. Estou a 900 pés, o gol 1041. Gol 1041, livre pouso, vento 160 graus, 06 nós. Sente livre pouso, 1-0, gol 1041. Tango, muito bom dia, vou ir na proa de Bonf para interceptar a chegada. Bonf, reposta na ideia de descida, acione a identificação. Bom dia. 219, 04. Tango, tango, acione a identificação, vou ir na proa de Bonf para a chegada. Bonf. 1041, bom dia, taxi Alfa, reporta antes do ataque seu Juliette para ingresso. Alfa, repassagem, seu Juliette, 049. Motor, boa tarde, do 1924. 924, aciona a identificação do ESOL 060 para o EDTAP. EDTAP 060, hora é claro. O 041 no ingresso com cautela inicialmente até o través do meia dúzia e reporta visual com a viatura Follow. Sim, ingresso e aguarda através do meia dúzia e reporta visual com a viatura 041. Mono, assina a identificação dessa 070 pro EDTAP. American 238, contact Pacific Center now, frequency 125.45. 2545, American 238. S230 estabilizado? Negativo. Complete final, torre 11895, bom pouso. Negativo, 1895, passarelo. Agora sim, visual. Tente, siga mesmo até o portão 11 ou gol no 041. Tente, pegue a viatura até 11, 041. 4.900 pés, não chove sobre o campo, reporte visual, passarelo 2230. Afirmativo, vai passar, cima baixar, trabalha para o portão visual. Com 1-1-0 a bordo, Guarulhos alternado, 4 horas e 30 de autonomia. Xanair 6254, táxi via Índia, ponto de espera, torre em 1-1-8.95, o ajuste no 0.